show. Ai da que eu possa me levantar e desistir, mas eu não tenho como escapar. Só peço uma chance de gritar. Voltando a ser eu mesmo mais uma vez.